Meu irmão, bom dia ao caralho, parceiro. Isso aqui é o grupo da torcida jovem, entendeu? Quer dar bom dia, tu cria um grupo de viado, de GLS, e fica bom dia, boa tarde, boa noite. Então tu cria um grupo pra tua família, aí tu fica dando bom dia. Aqui é psicopata, ladrão, bandido, cheirador, vendedor de droga, polícia maluco, polícia assaltante, aqui tem a porra toda, meu irmão. Isso aqui é a torcida jovem do Flamengo. Bom dia ao caralho, rapaz. Tomar no cu. Alô? Alô, Hernani? É da Sociedade Primitiva? Hernani? Eu tô ligando. Alô? Me atende? Me atende, Hernani? Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô? É do Sociedade Primitiva? Mais Skype aí, mano. É do Sociedade Primitiva? Me atende. Alô? Alô? É do Sociedade Primitiva? Porra, bicho, atende aí, bicho. Quem que deu meu número pra vocês? Para de ligar aqui! Está começando. Alô, ouvinte. Sociedade Primitiva. Alô? Fala aí, compadre. É do Sociedade Primitiva? Pô, beleza, meu irmão. Pô, depois tu vê se me arruma pra falar com o Hernani, aquele caipira. Já então, trocar um papo com esse caipira aí. Tô ligando, esse filho de uma puta não atende, vai teu nome. Ô, Hernani, bicho, tô te ligando faz tempo, velho. Se não atende, o que tá acontecendo, bicho? Tô precisando falar com você aí, bicho. Me atende, carai. Salve, salve, confraria. Hoje nós estamos aí pra mais um Alô, Ouvinte. Alô, Ouvinte, que é um programa que os ouvintes gostam muito. Então estamos aí, mais uma edição pra vocês, batendo um papo aí com os ouvintes. É, tem um ouvinte que falou que tem boas histórias aí pra contar, e ele veio me procurar. É, hoje eu falo aí, pode falar seu nome, ouvinte? Pode me chamar de Grilo. Hoje eu vou falar aí com o Grilo. Grilo, você tá fora do Brasil, Grilo? É, hoje eu tô morando em Dublin, na Irlanda. Tô aqui na Europa. Você tá boyzão então, hein? Quem dera. Tá ganhando em euro, mandando dinheiro pro Brasil, ou não? Quem dera. Tá torrando tudo? quase isso. No final da história você vai entender o porquê de eu tá torrando, mas é um investimento. Vamos como é que ver foi, se como é que foi a história de você vir pra cá, de você sair do Brasil? Então, eu sou formado em TI. Formei no final de 2012, 2013. Sei. E na área de TI, basicamente tudo que lança tá em inglês. Então o inglês era essencial, tinha que saber inglês. Daí eu resolvi fazer um intercâmbio. Pra poder melhorar. Ah, então você é de família boa, você é boa então, fala a verdade. Nada, sou nada. Eu resolvi fazer esse intercâmbio em 2012, mas eu só consegui realizar em 2018. Foi muito demorou. Foi muito tempo aí juntando dinheiro. Sofrendo aperto, trabalhando até 9 horas da noite pra... Você trabalhava com o quê? Trabalhava com TI também. Eu trabalho hoje com programação, né? Minha carreira foi basicamente em programação aí no Brasil. Achei que você chegou aí limpando privada, não precisou fazer isso não. Ah, não limpei privada, mas lavei muito prato. Mas aí você morava aqui no Brasil, juntou dinheiro por 6 anos, é isso? Isso, juntei dinheiro durante 6 anos. Foi relativamente fácil, porque eu morava com meus pais, né? Então, assim, não tinha que pagar aluguel, ajudava. Você namorava ou não? Eu tive uma namoradinha aí, eu namorei com ela 2 anos, daí... Ah, namorou bastante. Namorei bastante, resolvi vir pra cá. Daí a gente terminou. E mas ela que quis terminar também. Ou você? Ah, foi eu que terminei. Porque ela tava enchendo muito o saco. Daí, por quê? Terminando. Ah, quando eu falei que vinha pra cá, ela começou a falar que eu ia vir, que eu ia arrumar uma irlandesa do cabelo vermelho e blá blá blá. Inventou um monte de desculpinha, tava chata pra caralho. Mas burra ela, ué. Você ia e trazia ela junto, ué. O final acaba sendo assim. Dia 13 desse mês agora, junho, ela chega aqui. Ela mesmo? Aham. Ué, mas... tá, mas tem umas coisinhas aí que eu vou conversar com você. Calma lá, vamos bater um papo aqui. Aí você namorou com ela 2 anos, aí tava chata, aí você terminou. Aí você foi pra Irlanda. Aí você chegou aí, aí você teve que lavar a louça então no começo? Então, cheguei aqui e arrumar serviço aqui não é essas coisas, muito fácil, né? Mas diz que os caras estão precisando aí, não estão? Então, eles precisam bastante, só que eles precisam de alguém que tenha um passaporte europeu, que é alguém que já pode chegar aqui e começar a trabalhar. E você não tinha? Não, não tenho. A família minha é tudo mineira. Oi, Minas Gerais. É, minha família é tudo pão de queijo. Daí, qual cidade que é? A gente é de... Eu nasci em São Francisco e depois fui morar em Montes Claros, no norte de Minas. Ô, Monte Claro, terra boa, rapaz. Oh, terra boa e quente. Quente. É lá perto de Formiga, não é, ou não? Não, Montes Claros vai ficar... Se bem que... Aí depende. Depois que você vem pra aqui, assim, o que é perto pra gente aí em Minas, no Brasil... É, eu sei, porque mineiro acha tudo perto. É, pra gente tudo é perto. É, eu sei como é que é essa história. Eu tenho um monte de história isso aí. Mas volta lá no assunto. Volta lá no assunto. Aí quer dizer o seguinte, aí você pegou e foi pra aí em 2018. Aí você chegou aí, aí como é que você fez pra arrumar trabalho? Então, pra arrumar trabalho, fiz um currículozinho, bem chulezinho mesmo, em inglês ali, meio mal escrito. Eu peguei um exemplo com um colega meu do curso. Só alterei ali o nome, mudei um pouquinho a estrutura dele e foi isso aí. Basicamente só falando que eu era do Brasil, tinha uma descrição bem pequena assim dizendo que estava interessado em qualquer tipo de... Seu inglês era bom ou inglês, Mobral? Ah, meu inglês tava mais ou menos, tava mais ou menos. É. Já tinha estudado como eu já tinha decidido há muito tempo vir pra cá, eu comecei a estudar bastante, então tava razoável. Aham. Aí fiz esse currículo e saí distribuindo, de porta em porta aqui. E eu dei a sorte de chegar no restaurante que fica a 5 minutos daqui da minha casa, que eu tô morando. Desculpa, tô morando hoje. Eu deixei o currículo lá, daí passou um minuto que eu tinha saído do restaurante, eles me ligaram, falando que precisava de alguém e se eu podia voltar lá pra conversar com a chefe. Do restaurante, voltei lá, conversei com ela e ela perguntou que dia que eu poderia fazer um teste, né? Um experimento pra ver se dava certo eu trabalhar lá. Aí eu falei no primeiro dia, me ofereci pra ir naquele dia mesmo. Ela falou ok e no primeiro dia eu já fui, comecei. E fui lavar prato. E aí você ficou quanto tempo lavando prato? Ixi, né? Isso foi em 26 de junho do ano passado, eu fui contratado nessa empresa. E eu tinha feito o teste uma semana antes. Então, digamos que aí no meio de junho, eu comecei lá. E eu tô até hoje lá nesse emprego. Ah, você ainda lava a louça ainda? De vez em quando eu lavo louça, mas hoje evoluí um pouquinho mais. Hoje eu tô trabalhando de chefe. Tô fazendo comida agora. Caraca, maluco, você é bom na cozinha? É bom, não sou não, mas quebra um galho. Deixa eu falar pra você, você mora onde aí? Você mora com quem, que eu quero dizer assim? É que quando eu cheguei nessa casa que eu tô, morava uma coreana, um coreano, um irlandês e mais uma brasileira. Desses, todo mundo saiu, menos essa brasileira, e entraram agora mais dois brasileiros. A brasileira é gostosa? Então, ela é. Já deu mole pra você ou não? Hã? Já deu mole pra você ou não? Não, porque aqui praticamente a gente quase não tem tempo de nada. Porque eu estudo de manhã e à tarde pra noite eu trabalho. Chego por volta das meia-noite. Ela também estuda, hoje ela tá fazendo faculdade e trabalha também. Então, basicamente, na hora que a gente chega, tá todo mundo cansado e a gente quase nem se vê. Você acha que ela passa o Gerecard na turma aí ou não? Ah, não sei, eu acho que não. Ela é bem independente, assim, ela corre atrás das coisas delas. Então, a gente, de vez em quando, a gente se encontra aqui, a gente conversa. Ela é diferente, ela tá fazendo as coisas dela, tá correndo atrás. Ela também é de uma família humilde aí no Brasil. Então, você percebe que ela não é desse tipo, não. Mas tá, tudo bem. E o seu visto aí vale até quando? O meu visto aqui vale até até, se não me engano, agosto. Aí eu vou renovar mais uma vez, que eu posso renovar. E aí depois, se eu não conseguir um jeito de ficar aqui, eu vou fazer a faculdade. E aí durante a faculdade eu posso ficar também estudando. E depois que eu formo na faculdade, eu recebo um visto de trabalho de um ano. Se eu conseguir um trabalho nesse ano, durante esse um ano, eu posso ficar até a empresa me mandar embora. Ou se eu ficar mais de 5 anos, eu recebo o passaporte daqui. Daí eu Mas então, por enquanto, você vai prorrogando, então, ué? Isso, por enquanto eu vou prorrogando com estudos e tudo mais. E aí, se eu conseguir um visto, que a empresa... É que eles chamam de sponsorship, né? Que seria um patrocínio. A empresa me patrocine, daí eu consigo ficar no país sem precisar estudar nem nada. Como é que tá a invasão islâmica aí? Tá muito grande? Cara, aqui até que não. Aqui é um... Fica bem pro leste da Europa. Então é bem difícil. Aqui tem, e aqui também tem muitas culturas aqui. Aqui você anda na rua, o que você mais vê é brasileiro, latino. Você vê bastante gente. Às vezes você tá passando na rua assim, você escuta o pessoal conversando português. Nas primeiras semanas que eu tava aqui foi até bem estranho. Achei que era todo mundo falando inglês, que eu não ia entender nada. A maioria é todo brasileiro. E conta um pouco aí, você já foi nos lugares dos brasileiros aí? Que tem samba, tem pagode ou não? Então já que tem... Tem festa aqui. Tem um lugar Cê que foi? É bem famoso. Como? Você foi na festa ou não? Sim, tem. Tem um aqui que é bem famoso, que é uma baladinha chamada Dices. Essa balada, toda terça-feira e domingo, toca música latina. Então só dá brasileiro e o pessoal espanhol, assim, cubano, venezuelano. Cubano não, que eu acho que nunca vi um cubano, mas já vi venezuelano. Já vi pessoal do Uruguai, Paraguai. E conta as suas histórias sexuais aí. Você comeu alguém aí daí que você tá aí ou ainda nada? Então, teve uma mulher aqui que eu conheci, uma menina. E eu conheci ela na balada gay. Sei. Mas não era trepinha, era não. De tromba, não. Já sei o que vocês estão pensando aí, viu? Não era mulher de tromba, não. De qual país que ela era? Ela é irlandesa. Rapaz do céu, e aí? Eu tava lá nessa... Era ruivinha? Oi? Era ruiva? Não, ela não era ruiva, não. Uma coisa estranha, a gente tem esse pensamento de que as irlandesas são ruivas, quando você chega aqui, a maioria delas não são. E outra coisa que você descobre, assim, que é meio chocante, é que todas elas, a maioria... Das jovens, sei lá, até uns 20, elas usam um como se fosse uma maquiagem de bronzeamento que elas passam no corpo todo. Sim. Só que é um negócio parecendo um suco de cenoura, Hernani, que elas ficam parecendo uma cenoura, tipo, é um negócio muito estranho, fica laranja, bronzeado. É ridículo. Aí, então, tava lá eu e uns amigos nessa balada. Porque era a festa de despedida de um colega nosso do serviço. Sei. Então a gente tava lá esperando. Daí chegou essa irlandesa, falando um português assim, bem macarrônico, né? Ela sabia uma coisinha ou outra. Aí ela começou a conversar com a gente. Daí, eu acho que passou uns 5 minutos da gente conversando. Eu fui já pedir logo o telefone dela, perguntei o telefone dela. Ah, então você é putão. Nada, não sou putão. Já tinha bebido uma, duas ou 20, e daí eu tava metendo louco já nessa hora. Perdi o telefone dela e ela passou. E adicionei ela no telefone, no WhatsApp, e aí tinha um probleminha. Eu nunca gostei de ficar com mulher que fuma. Daí ela saiu pra fumar. Mas como eu tava louco, resolvi tentar. Dá o seu charuto de carne pra ela fumar, ué. Aconteceu depois. Alguns dias depois. Aí ela saiu pra fumar e demorou, não voltou. Aí eu mandei uma mensagem pra ela. Ó, quero você aqui, cadê você? Não tô te vendo, volta aqui pra mesa. Uma coisa assim que, se você for parar pra pensar, as mulheres chamariam de rude. né? Uhum. Depois a gente conversando outro dia, depois que a gente já tava ficando, já ela falou que o que fez ela voltar lá e ficar comigo foi essa, digamos, atitude que, uhum, que eu tive, né? De querer ela lá perto. Mas aí ficamos nesse dia. Beijei ela lá, mas não foi nada demais. Ficamos só no beijinho e depois marcamos se encontrar depois. Aí, outro dia a gente se encontrou, ela morava sozinha na casa dela, não sei se ainda mora. E daí descemos lá pra casa dela, depois de umas bebidas, e aí fomos pros finalmente. Aí a gente ficou mais ou menos 2 meses. Limando que... bastante. É. Era boa? Nossa, ela era boa. Foi a menina que teve o melhor boquete. É? Verdade. Já fez, fez o frente verso ou não? Não, ela não queria o verso, ela não gostava. Só a frente. Só a frente. Eita, não. Você tentou? Tentei desde o primeiro dia, mas ela não mas ela não deixava nem a pau, a menina era dura na quebra. E vocês namoraram, não? Então, ficamos nessa assim, meio que sério, mais ou menos 2 a 3 meses, só que ela era meio louca. Aí eu acho que no... A gente ficou em setembro, mais ou menos, começou a ficar em setembro, e em dezembro ela mandou uma mensagem falando que... Isso ela mandou mensagem no WhatsApp. Mandou uma mensagem falando que tava pensando em voltar a estudar, que daí não ia ter muito tempo pra gente, que eu trabalho demais e ia ficar difícil da gente se ver, e que ela queria terminar. Aí eu... Você ficou mal? Não, eu fiquei assim meio... pensativo, né, uns 2, 3 dias, mas no dia eu falei, não, ok, então tá. E sempre mantendo aquela, digamos que, educação, né, ok, a gente termina, se você precisar de mim, tô aqui como amigo, blá blá blá, mas não tô porra nenhuma, eu vou pra próxima. aí terminando... como é que entra a sua ex na história? Então, aí como que entra a ex? Eu terminei com essa menina, era mais ou menos por volta de dezembro, final de dezembro. Uhum. Daí, eu acho que em janeiro, lá pro meio de janeiro, entra minha ex, me chamando no... A gente conversava de vez em quando, trocava um papo, daí ela começou a falar da gente voltar e tudo mais. Eu falei com ela que, ok, a gente voltava, mas a condição é que ela viria pra cá. Pra Irlanda, porque pro Brasil eu não volto. Mas como é que você não sabe? Como é que você sabe se ela não ficou com outra pessoa nesse tempo? Assim, eu acho que ela não ficou, por causa do jeito dela. Ela é meio bem quieta, não gosta de sair, não é baladeira. Essa também é uma das coisas pela qual eu resolvi voltar com ela. Não tem muita amiga, ela tem 2 amigas só que vão de vez em quando na casa dela. E são meninas que moram em outra cidade. Então. Assim, tem tudo pra ser uma menina mais quieta. Entende, Hernani? Então eu resolvi voltar com ela e falei, ó. Mas a condição é... A primeira é essa. E você vem pra cá. Porque eu não vou voltar aí pro Brasil. Não é minha intenção, não tá nos meus planos. E a segunda é que vai rolar um verso. Porque antes não tinha? Antes não tinha. Ah, agora você vai querer, lógico, é. Aí a outra condição era essa. Aí ela concordou. E aí tá chegando agora. Você pagou a passagem dela? Junho. Sim. Paguei a passagem dela. Foi uma grana aí, mas... Como eu tô ganhando em euro, agora... Segundo você, eu tô boy. Tá boy. Mas aí ela vai morar aí junto com você? Sim, ela vai morar aqui. Tem mais uma pessoa aqui na casa. Aqui na casa moram 5 pessoas. Agora tem 4 brasileiros e 1 espanhol. Aí esse espanhol tá saindo da casa, aí ela vai ficar no lugar dele, na vaga dele. Aí ela vai ter um quartinho pra ela lá, eu tenho um quarto meu. Vai continuar dessa forma? É, a intenção é essa. E aí ela pode vir, dormir no meu quarto aqui, porque meu quarto tem uma cama de casal, mais confortável, mais espaçoso, mas a intenção é... Cada um tem o seu, que ainda assim, mesmo que os dois estejam num relacionamento, é importante cada um ter o espaço só seu ali, né? Ah, sim, sim. O negócio de ficar os dois sempre juntos o tempo inteiro, eu não... acho que não dá certo. Mas você acha que ela gosta de você? Ai, não, eu acho que sim, que no... no dia que eu falei com ela que eu voltava com ela, a gente tava conversando no... pelo WhatsApp, ligação, ela até chorou, ficou toda chorosa, escorreu lágrima aí. Ficou então feliz. Você tá confiante? Ah, eu tô confiante. E a sua mãe e seu pai, eles estão com muita saudade de você? Eles ficam ligando pra você? Ah, sim, a gente conversa pelo WhatsApp, eu mando mensagem pra eles direto. E aí sim, quando sobra um tempinho a mais assim, eu ligo pra eles, faço uma videoligação. Ficamos tipo uma hora conversando. Quando que eles vão vir visitar você? Planos pra vir visitar não tem, porque é uma viagem um pouco cara pra quem tá aí. Mas o meu irmão tava vendo umas passagens que tava em promoção pra vir pra cá. Aí talvez eles venham junto. Mas eu planejo pelo menos no ano que vem dar uma passeada aí pra visitar todo mundo. Ver como é que tá o pessoal. Você tá com saudade do Brasil, Grilo? Então, saudade do Brasil eu não tô. Eu tenho saudade de algumas pessoas que estão aí. Por exemplo, os meus pais, meus irmãos também que ficaram aí no Brasil. Tenho os meus sobrinhos e tenho um amigo só em especial que, por acaso, eu sou o padrinho de casamento dele. Mas tirando essas pessoas, não tenho mais saudade de ninguém. Você não gostava de morar no Brasil? Aí, não, o negócio do Brasil é que é meio complicado, né? Você mesmo já entende como que é morar aí no Brasil, como funcionam as pessoas. Eu sei que pelos podcasts, né, você já passou por uns maus bocados e infelizmente você quase não tem a quem recorrer, né? Não. Então é meio complicado. Aqui fica. É mais. Não é tão mais fácil, porque a gente não tem as leis favoráveis a gente, né? Por não ser europeu. Mas ainda assim a gente tem segurança. Pra você ter ideia, eu já voltei de balada aqui a pé. Balada que é a uma hora caminhando da casa onde eu moro, voltando 2 horas da madrugada e chegando em casa às 3. Totalmente bêbado, aloprado, voltando a pé, tipo, super seguro. Já teve dia de eu estar voltando pra casa a pé e encontrar mulheres, na verdade uma mulher, andando a pé sozinha, no meio do nada, uma avenida enorme. Então, assim, quando você coloca na balança as coisas, a relação que tem no Brasil de segurança, tem também oportunidade de emprego aqui. Eu trabalhando de KP, né, que é o que eles chamam aqui, que é a pessoa que lava prato e mantém a cozinha organizada, eu tiro aproximadamente 1.000 euros, Hernani, trabalhando. Por mês ou por semana? Isso, por mês. E isso já pagando as minhas contas, né, sobra esses 1.000 euros. 5.000 reais. Básico, é quase isso, vai dar uns 4,5. Aí tem as besteirinhas que você compra aqui e ali que acaba, né, diminuindo esse valor. Mas se eu só pagar as minhas contas que eu tenho fixas e comprar comida e pagar aluguel, é isso, Hernando, que sobra pra mim 1.000 euros, que vai dar uns 4.000 livre. 4.000 reais livre. E sim, não, dificilmente eu vou ter um emprego no Brasil que vai me garantir esses valores. Entendi. Ô Grilo, você torce pra qual time daí? É o Celtic ou o qual que é? O Celtic e qual que é o outro que tem aí? Ixi, Hernani, é que eu não. Eu te digo que eu não tô acompanhando, é nada. Aí ah, Brasil, que vergonha. A primeira coisa que eu ia fazer aí era procurar o time da cidade, pô. Aí eu torcia pro Cruzeiro, mas quando chega aqui, a rotina é muito corrida, cara. Os pubs daí diz que são massa, né? Diz que turma junto pra assistir jogo e tal. Ah, sim. Aqui tem essa cultura, assim, que é aquela mesma coisa que a gente assiste naqueles filmes americanos, né? O pessoal junta, que vai pro barzinho pra tomar uma cerveja e assistir o jogo. Aqui eles também fazem isso. Eles vão pros bares, os bares têm as TVs. É algo bem daqueles filmes mesmo americanos, é que eles têm essa cultura também. Você assistiu a final da Champions no bar ou não? No pub ou não? Te dizer que a final da Champions, Hernani, eu tava trabalhando lá na cozinha lavando prato. Eita, nós. Deixa eu falar pra você. Shows bons aí, você já viu alguns shows ou não? Shows bons aqui tem bastante, Hernani. Inclusive, se eu não me engano, vai ter um show do Metallica aqui nos próximos meses. Mas tem bastante banda. Tem um cara que eu gosto muito dele, que ele chama Matt Corby. Vai ter um show dele aqui no próximo mês. Próximo mês não, agora em junho, na verdade, dia 27, tem um show dele. Aí você vai? Eu não sei, vai depender dos meus dias lá no serviço, se eu vou conseguir tirar folga ou não. Mas tem bastante show, praticamente toda semana tem um show diferente. E é um pessoal relativamente conhecido. O trampo só é tranquilo? O supervisor é gente boa? Tudo tranquilo? O trampo não é tranquilo porque é um restaurante assim, meio que chique, né? Então tem um padrão de qualidade um pouco mais elevado. E é bem corrido também. Então às vezes é bem desgastante, mas a gente tem a sorte de que praticamente todo o pessoal que trabalha na cozinha é brasileiro, então a gente se entende bem, a gente sabe das dificuldades que é aqui. E a chefe nossa é bem gente boa, a head chef. Então ela entende assim, ó, com o que a gente tá passando e tudo mais, ela é bem compreensiva, então ajuda. Mas tirando isso, é bem legal trabalhar lá. Tirando a correria, o estresse da correria, é legal. Entendi. O que mais que você pode contar de bom daí? Então, eu tinha anotado umas coisas aqui, umas notas. A primeira que eu vou contar foi um que aconteceu hoje cedo. Que é uma coisa que eu acabei descobrindo na primeira semana que eu tava aqui, que é recorrente. Que o pessoal daqui, principalmente as islandesas, elas são loucas. Tipo, quando a gente vai nas festas, nos barzinhos assim, que a gente bebe pra caralho, e a gente quer ir no banheiro e não tem onde, a gente vai num cantinho e mija ali, né, Hernani? Certo. É que as mulheres fazem a mesma coisa. Elas vão ali num cantinho, e às vezes não é nem um cantinho, às vezes é uma rua assim que tem até movimento e que tem gente vendo. Elas agacham, abaixam a saia, o que for, tiram a calcinha e mijam ali. Normal. Normal. Daí hoje eu tava chegando no serviço pra iniciar, eu iniciei às 3 horas, e tava trocando de roupa e tinha um colega meu lá que já tinha trocado, ele ia descer. O restaurante é embaixo. Daí do lado do restaurante tem uma porta de vidro, que tem uma escada que sobe pra sala de troca. Ele foi descer e depois voltou rindo alto, como se estivesse quase morrendo, igual uma hiena. E falou: Grilo, só vai ali fora na escada. Hernani, quando eu vou lá, tem duas mulheres subindo a calça, elas tinham acabado de mijar e ele não tava entendendo o que que era. Aí eu expliquei ele. Aí ele me explicou a situação. Ele falou que ele foi descer a escada e quando ele viu, tinha duas bundas viradas pra porta de vidro. Ele desceu e viu duas bundas abertas assim, não entendeu a situação. E é relativamente comum dessas coisas acontecerem aqui. E tava tendo um festival, né, bem perto do restaurante, num parque aqui que tem ao lado. Sei. E assim, ó, que é uma coisa que tem bastante aqui, Hernani, é parque. Parque você vê em toda esquina, igual barzinho no Brasil, é parque aqui, todo canto tem. E aí você vê umas bizarrices dessa. Entendi. Principalmente nesses dias de festa e festival, assim, o pessoal sai, daí as mulheres também, elas vão sem noção igual os homens, elas param assim nos cantos, baixam as calças e às vezes tem até movimento na rua, elas baixam a calça ali e fazem isso. Vai embora. Entendi. É. Qual outra anotação que você tem aí? Bem louco. Outra coisa aqui é sobre o trabalho, né? Que eu já falei essa parte do meu trabalho, e tem também o pessoal que vem pra cá, que trabalha com cleaner, que é o pessoal que faz limpeza de lugares. Tem pessoal também que trabalha aqui como barista, que é aquele pessoal que faz café. Sei. Faz cappuccino, faz latte, aqueles cafés desenhadinhos, tudo bonitinho. Tem bastante brasileiro que vem pra cá, trabalha com isso. E tem bastante garçom e garçonete também. Que aqui é um dos melhores serviços, porque eles recebem, além do salário mínimo, eles recebem as gorjetas. Uhum. E aqui dá umas gorjetas boas, é umas gorjetas bem gordinhas, né? Ah, é? É, eu já fiquei sabendo de caso lá do restaurante de ter dia que tem um garçom só. São os dias assim, não tão movimentados. E daí esse garçom tirar 70 euros do dia. Ô, burro, bicho. E, assim, esses 70 euros é basicamente um salário dele, diário. Caraca. Ele tira o salário dele e ainda tira mais um salário só na gorjeta. Entendi. Isso é bom. É bom. Só que é meio difícil. Geralmente eles pedem experiência, são mais criteriosos com o trabalho de garçom e garçonete. Mas são possibilidades. Certo. Ver o que mais. Ah, e também tem os trabalhos que são mais bem vistos, assim, né, pelo pessoal, que não é os chamados subempregos, que tem alguns deles que estão numa categoria que aqui na Irlanda é chamada de critical skills. São trabalhos que não tem muita mão de obra aqui. Que são trabalhos que podem te garantir aquele patrocínio, que você vai conseguir trabalhar aqui sem precisar estudar e nem mais essas coisas. Mas isso aí é difícil. Depende, não é tão difícil assim. É difícil pra gente arrumar inicialmente uma empresa, mas se você correr atrás e se esforçar bastante, tiver dentro dessa área de critical skills, é mais fácil. Eu tenho um amigo que veio pra cá, por exemplo, que ele já tá morando há, eu acho que, 4 anos. Tem 4 para 5 anos ele mora aqui. E a gente trabalhava com desenvolvimento no Brasil também, ele era meu colega lá do serviço. E ele veio pra cá, conseguiu um emprego por esse Critical Skills. Hoje ele trabalha aqui, não precisa estudar nem nada. E eu acho que ano que vem ele recebe o passaporte dele, passaporte irlandês. E daí ele vai ter os mesmos benefícios de um cidadão europeu. Porra, aí é do caralho, hein? Poder passear aí na Europa, sossegado. Sim. É muito bom. Ainda outros países aí ou ainda não? Então, eu não tive muita oportunidade de ir para outros países, porque eu cheguei aqui meio com a intenção de juntar uma grana, né? E, então, daqui eu só viajei para Liverpool. Só fui conhecer lá a terra dos Beatles. Eita, nós aí, foi bom? Não, foi muito bom. Só não foi tão bom porque eu fiquei doente no dia, mas no dia que eu tava lá, aproveitei bastante. Mas deve ter gastado uma nota, né? Porque deve ser um passeio caro. Aí, é o que eu te digo, Hernani. Quando você tá no Brasil, aí pra gente tudo é caro. Mas aqui o poder aquisitivo seu é totalmente diferente. Chuta aí em euros quanto que eu gastei na viagem toda. Foi uma 500. Viagem de 2 dias. A gente foi dormir, passeamos bastante lá, comemos e tudo mais, dormimos e voltamos. 500 euros? Muito menos que isso, Renan. Não é possível. Muito menos. Quanto? Eu gastei aproximadamente 70 euros. Nossa, mas é muito barato, cara. Como é que você dormiu só sem gastar nada? Então, a viagem... É que a gente tem uma empresa de voos que ela não tem bagagem. Você viaja só com uma malinha de mão ou então uma bolsa. E ela é super barata. Para você viajar, por exemplo, essa viagem que a gente fez para Liverpool, ida e volta, foi 20 euros. Daí a gente ainda comprou um tour pela cidade, que é um tour dos Beatles, para conhecer os pontos de referência, que foi mais 20 euros. Daí dá 40. O lugar que a gente ficou foi um hostel, que é mais barato do que o hotel. Então a gente pagou 10 euros. Então, 50 euros, a estadia, viagem e o tour. E a gente gastou mais 20 euros ali de comida. Comida que não é tão caro também. Aqui com 10 euros por dia você consegue se alimentar relativamente bem. Então não tem um custo de vida tão caro. E aqui pra você viajar é absurdo, é ridículo, Hernani. Tem dia que essa empresa tem épocas que ela faz promoções que você consegue comprar uma passagem de ida para um país. Por exemplo, você consegue ir para França, consegue visitar Paris, você consegue visitar Londres, pagando menos de um centavo de euro. Ué, né? Caramba! É tipo 0,97 euros, 97 centavos a passagem. De avião? Isso, de avião. Caraca, mas então você tá no paraíso então, Agrilo. tem seu. Aí quando a Xota chegar, vai ficar redondinho. Não vai? Aí esperamos que sim, Hernani. A ideia é essa. Ô Grilo, qual o recado que você tem pra dizer pros ouvintes que tem vontade de sair do Brasil? Então, cara, é uma coisa que eu falo pra todos os ouvintes, né? E também para os homens em geral. Visto que esse é um dos intuitos do programa, né, do Sociedade Primitiva, que é ajudar os homens na busca aí de um futuro melhor, que é focar em si, estudar, não importa como for, se tiver a oportunidade de ir para a faculdade, mesmo que não goste, vá. Pode ser que você não consiga aprender muito na faculdade, mas é importante você ir na faculdade porque você consegue aumentar a sua rede de contatos, que foi uma das coisas que me ajudou a entrar nessa empresa que eu trabalhei com esse amigo meu que veio pra cá, e que foi uma das coisas também que me fez vir pra cá, pra Irlanda, porque ele veio. Durante a faculdade a gente teve uma coisa que é uma maratona de programação, que eu acabei conhecendo esse rapaz nela. E daí teve uma época que eu fiquei desempregado e fui numa empresa aplicar, e coincidentemente ele era a pessoa que estava encarregada do setor de programação naquela época. Sim. E como a gente se conhecia, ele meio que me passou na frente dos outros currículos, né, e eu acabei entrando lá. A gente ficou acertou muito pra você. E quando ele veio pra cá, ele falou que se eu viesse ele me ajudava, ele me ajudou bastante quando eu cheguei aqui. Então assim, se eu não tivesse ido para a faculdade, provavelmente eu nunca teria conhecido ele. Nessa época que eu fiquei sem emprego, eu não ia ter ele para me ajudar a entrar dentro da empresa. Então, assim, conheça as pessoas, mesmo que você ache que é um ambiente ruim, tente ir lá, tente dar o seu melhor, tente parecer a melhor pessoa possível, porque às vezes você consegue achar alguém que vale a pena nesse meio de gente podre que a gente acaba achando nesses lugares. Certo. E até o final do ano agora, qual que são as expectativas, os planos? Então, meu plano agora, eu tô trabalhando de chefe nesse restaurante e consegui um trabalho numa empresa de TI aqui. Então eu tô trabalhando meio que na minha área também. Minha ideia é ver se eu consigo ficar nessa empresa de TI e largar o restaurante. Sair do restaurante e ficar só na minha área, que é o que eu tenho experiência e é o que vai ser mais fácil pra mim conseguir ficar por aqui mesmo, me manter aqui na Irlanda. Diz que aí vocês andam de bicicleta, você já comprou uma bicicleta pra você? Eu acho que eu comprei minha bicicleta no segundo mês que eu tava aqui. É. Mas aqui você não precisa de carro, não precisa de moto, Hernani. A maioria das pessoas anda de bicicleta, porque aqui é um país bem plano, né? Então a cidade aqui também é bem plana. Você consegue ir para todo canto de bicicleta. E ainda que você não ande de bicicleta, o transporte público aqui é muito bom também e funciona. Não é igual aí, aqui dificilmente um ônibus se atrasa. Já aí no Brasil, dificilmente ele tá no horário. Agora vê se toma vergonha na cara e vai assistir um jogo só do Celtic ou um do jogo do Rangers. É, vou ver. Quando eu arrumar um tempo, Hernani, eu vou aproveitar essa vida aí que eu acabei me abdicando dela pra poder juntar uma grana. É isso aí, Grilo. É isso aí, ouvintes. E falou! Alô, Hernani, obrigado pela oportunidade. Mais. Bom, gente, estamos voltando aí. Hoje tem um ouvinte que veio me procurar. Ele falou que ele é incel e ele quer bater um papo aí comigo. Então vamos trocar uma ideia aí hoje. Como é que eu devo te chamar? Qual é o seu nome que você quer usar aqui? Pode ser Gabriel mesmo. Gabriel. Gabriel, você falou que você é incel? É. Conta mais sobre essa história aí. Que papo que é esse aí? Ah, é que... eu comecei a... Peraí, eu tô nervoso. Eu tava andando na internet e descobri o termo e me identifiquei. Descobri o termo. Mas você descobriu aonde? Ah, nos fórum, no Chans aí. Mas como é que foi? Você tava procurando amigo? Não. Como é que tava isso? Como é que foi isso? Tava num Chans aí, andando por aí, daí eu vi o termo, daí eu fiquei curioso, daí eu fui pesquisar. Aí você achou em qual chan? Forchan? Não, no BR chan. Não, foi 55 chan. É brasileiro. Nossa, mãe, cara, não fala disso aqui não, vou ter que censurar. Não. Isso aí tá envolvido com crime, cara. Não, tá, você tá confundindo com outro. Meu Deus do céu. Mas vai censurar mesmo assim? Não, se não tem crime, tudo bem. Não, é que eu não sei se tem, eu não lembro. Ai, ai, ai. Aí você foi lá, mas lá vocês ficam falando de crime ou não? Ficam, mas eu não ficava. Mata! Eita, mas isso aí o que que é? Deep Web, não? Não. É na boa. É na boa. Aí você foi e descobriu que eu sou incel. Descobri. Mas você é incel por quê? Porque você não sabe falar com o povo ou tem algum outro problema? O que que é? Esse daí, não sei falar com o povo. Ah, não, mas... Porque o incel é. O incel, pra quem não sabe, ouvinte que não sabe, é involuntário e celibatário, não é isso? É, celibatário e involuntário. Então, cê, vamos começar por aí. Você é BV? Se eu sou? É. Que é isso? Você já deu um beijo na boca ou nunca? Depende. Como depende, cara? Essa é a pergunta mais simples do mundo. Beijou ou não? De vingo. Hum? De vingo ou não? Como assim? Tem o que é só o selinho e o que é vingo. Ah, sim, não. Você deu o selinho, pelo menos? Já. É, e de língua? Nunca. Mas se você deu o selinho, como é que você não pôs a língua lá na hora? Não, não pôs a língua. Só foi selinho. Você tá com quantos anos, Gabriel? É que eu não gosto de falar, porque senão vai ficar mais anônimo. Mas eu vou. Posso dar uma média? Dá a média então. Entre 20 e 16. Entre 20 e 16. Então você tá muito novo. Uhum. E como é que você sabe que você é em céu, ué? Então, você, às vezes você só não caiu no mundão, ué. Não sei. Por que você chega nas menininhas da sua escola ou não? Pera aí um pouco. O que foi? Ah, tá. O que foi? Pera um pouco aqui. Guardar isso aí? Eu guardo pra você, pera. Aqui é profissionalismo, ouvintes. O que é que você tá falando? Eu perguntei se você chega nas meninas da sua escola, como é que é? Eu já tentei uma vez. E aí, o que aconteceu? Daí eu fui parar na diretoria. Por quê? Porque falaram que eu tava abusando. Oh, mas abusando, como é que você chegou na menina? Explica aí. Não, eu cheguei e gaguejei. Ah, não, vai tomar no cu. Você vai ficar contando Jasper aqui no programa que você foi na diretoria só porque você gaguejou? Não, mas o que é esse Jasper que você tanto fala? Jasper é quando é muito fantasiosa a história. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você não foi pra diretoria só por causa disso, caralho? Foi, eu não fiz nada, eu juro. Ah, mas como é que foi a história? Você chegou na menina e você falou o que pra ela? Não, eu tentei falar. Ah, oi, daí eu gaguejei. Mas como é que você gaguejou no oi? Tipo, oi. Aí o que aconteceu? Daí fui lá e falaram que não podia, que não sei o que. Que era um ambiente estudantil. Ah, então tá bom então. Aí você descobriu que você é em céu, aí você tá procurando agora seus amigos em céu, o que que é? Exato. Ah, entendi. Aí lá no fórum você tem uns outros em céu que você bate papo. Não, lá. O fórum não tô mais. Agora você tá onde? Então? Não, porque eu não tô mais porque saiu fora do ar, não sei porquê. Ah, por que será, né? Por que será? Por que será que saiu do ar, cara? Puxa vida. Aí você. Aí você já encontrou outros em céu também ou você é sozinho aí? Na vida real, na web? Não, na vida inteira real, pô. Ah, já achei uns caras que com certeza era, mas não se declarava. Vocês não fazem um encontro dos incel também, não? Não. Mas não sai de casa. Você não gosta de sair de casa? Não. Você tem algum problema de cabeça? Depressão, alguma coisa, não? Tenho. O que você tem? TDAH. Mas deixa eu falar pra você, isso aí, todo mundo diz que tem agora, sabe? Todo mundo diz que tem isso aí. Uhum. Às vezes é só porque você é criativo, igual eu. Eu, o povo diagnosticou que eu tinha isso aí, e na verdade é só porque você é criativo, às vezes. Será que não é o caso seu ou não? Não, eu acho que isso é mentira também, mas é o que falam que eu tenho. Você toma Ritalina? Tomo. E aí, tá surtindo efeito ou não? Surto e tomo desde os 10 anos. Aí, ó, você não acha que isso aí vai fazer, essa química no seu cérebro vai fazer mal? É lógico, é controlado pelos aqueles caras que não pode falar o nome. Eita, nós, hein? Pera aí, deixa eu botar o notebook pra carregar. Eita, nós. Aqui, ó. Pera aí. Voltei. O próprio cara que inventou era desse meio, desses caras que não pode falar o nome. Não, não fala essas coisas aqui, não. Aonde que você aprende essas coisas? No Alguém fórum, te ensinou. No fórum. No fórum? É. E por que que você não tenta mudar um pouco assim pra tentar ser de outra forma? Não tem como. Ah, mas eu já tentei, você viu o que deu. Não, mas você tentou uma vez só, ué. Tem que tentar mais, ué. Quantos fóruns você acha que nós não leva aí pra tentar dar uma bimbada? Um? Não, não leva muito fora, ué. Muito? Você não tá disposto a levar uns tocos? Eu sinto mal. Ué, mas sentir mal todo mundo sente. Você acha que o seu pai, quando foi chavecar sua mãe não deu uns tocos no seu pai também? Não, não, eu acho que foi de primeira. O que você acha que foi de primeira? Ah, porque menos de 2 meses de namoro já tava grávida de mim? É, mas até namorar foi luta, você acha que não? Não, meu pai era Shed. Entendi. O seu pai, nossa senhora, essa juventude vai ser dureza, cara. Você esquece esses termos de incel, Shed, vai ser dureza. Te falo mesmo pra você, mas e o seu pai, você tem contato com ele ou não? Tenho. Ele mora com você? Sim. E aí, como é que é a relação com o pai? Não é muito boa. Por que que não? Ah, não me dou bem com ele. Ah, mas por quê? Fala por quê. Ah, a cabeça é diferente. Ué, mas lógico, você é novo, não tem como ter cabeça igual. Ah, mas meu irmão mais novo que ele se dá bem. Mas o que que ele pensa diferente de você? Ah, os gostos. Mas que gosto, por exemplo? Dá um exemplo. Futebol. Você não gosta de futebol? Não. O que mais? Futebol, o que mais? É, ficar saindo de casa. Bom, Gabriel, por que que você tá com essa bobeira de que você não quer sair de casa? Você tá muito novo, você tem que sair, cara. Vão bater em mim. Quem que vai... Quem que vai querer bater no você? Por quê? Fala, não vamos trocar uma ideia na moral aqui, na humildade. Quem não... que vai querer bater no você? Não sei, os caras vão achar que eu tô estranho. Bom, você é estranho por quê? Não sei também, velho, acho que os caras... Não sei que eu tenho essa impressão que os caras querem bater em mim. Toma uma duchona na massa, põe um camisetona, um bermudão, um chinelão, não, sai pra rua. Não, pega uma calça, pula brejo. O que que é calça pula brejo? Calça curta. Calça curta? Ah, pode ser então, mas sai pra rua, cara. Sai pra dar uma curtida. Não, mas os caras, não sei, é chato. Caraca, bicho. A Rita Lina já deu uma fritada aí, né? É, os carinhas acham... É. Posso falar o nome? O quê? Quem que vai bater no você? Fala depois censura. Não, ninguém, eu não sei, acho que os caras vai. Que cara? Ah, que ninguém gosta de mim. Não, mas não é possível que os caras não gostem de você de graça, ué. Será que isso não é coisa da sua cabeça, não? Talvez. Eita, nós. Você tá... Por que você não faz uma terapia, um psicólogo? Mas eu faço. E aí, o que a mulher fala pra você lá? Que tem que sair. Para ver que é coisa da minha cabeça. Aí não resolve nada? Não. Eita, nós. E a escola, como é que tá? Ruim. Tá tomando pau lá? Não. Qual que é a matéria que é mais difícil lá? Não. Química. Química? É. Eita, nós. Já aprendeu a fazer a tabela periódica, não? Não, nessas matérias eu colo tudo. Eita. Aí você é malandro, né? Pra essas coisas você é malandro, tá vendo? É. Eita. E amigos? Tem muito amigo lá ou não? Não. Não tem amigo? Não tem uns dois. Dois amigos? Não. Eles são em céu também ou não? Na verdade tem um e outro é um mais simpatiza. Mas os dois são em céu também ou não? Não. Não são, não. São norme. São. Ai, ai, são norme? É. Aí, deixa eu falar agora pra você. Aí lá na escola tem merenda? Como assim? Você faz escola particular ou escola pública? Particular. Ah, então você é boy então, pô. Não sou. Não é o quê? Boy. Ah, mentira. O papai pagando escola boa pra você, bacana, hein? Eita, nós. Fala agora pra você, como é que você foi conhecer o programa? Foi pelo aquele programa do Saco Cheio. Ah, ele, quando deu entrevista? É, tava divulgando vários. Ah, então, sei. Aí você conheceu por lá. Quem que era aqueles caras que tava falando que tava traindo gente perigosa pro programa? É os caras do Chance mesmo? É, por aí. Não, eu sei por quê. Por quê? Você quer que fale? Fala, depois eu vou tirar na censura, o que que é? É por causa do antifeminismo, que esse chão tá muito ligado a isso. Aí eles estão procurando um negócio que segue a linha deles. Do antifeminismo, daí acaba caindo no seu programa. Aí por isso que os incel estão vindo pra cá? Não, não só incel, por isso que os shanners em geral. Mas tem muito incel vindo pra cá, né? Você sabe, você tá sabendo disso, que você não é bobo. Vamos parar também de... Você tá sabendo disso. Tô, mas... Porque no último programa que eu gravei aí, eu mandei um recado, inclusive, que o povo tá falando que vai vir, tá vindo incel pra cá, que já vão começar a estourar bomba e botar o meu nome no meio aí. Mas eu não tenho nada a ver com essas porra que vocês fazem, não, cara. Eu não vou fazer nada. Não, mas sabe que... Você conhece aquele... Você já viu aquela reportagem... Melo? Quem que é esse, cara? Censura, tá? É um gordão da internet que tava aprontando várias, pegou 40 anos de prisão. Não conheço, mas ele vou censurar com certeza. Mas ele é dono de um desses fóruns. E ele e tem um cara que ouve você que é amigo direto dele. Ah, você tá de sacanagem, cara. Sério? Aham, o cara falou que tava com saudade do amigo dele. Aí o... É um vídeo direto. Tá até com um amigo no seu Facebook. Você tá brincando comigo, cara? Uhum. Sério? Sério. Aí é ele que tá fazendo a ponte pra vir os doentes pra cá. Não sei se é ele, mas eu sei que ele é amigo do cara e gosta de você. Aí ele, mas ele é doente também ou não? Ele é bom da cabeça? Bom da cabeça em nenhum mundo. Não. Quer que eu fale outros? Que tá ouvindo você, que também pode causar problema? Olha, cara, mas você vai me botar em... quero deixar claro a todas as autoridades, não tem nada a ver, eu só gravo um programa e o ouvinte tá dizendo que tem pessoas que... Tá, quem que são essas pessoas perigosas? Quer que eu fale outro? Posso? Fala, então. Posso? Eu vou censurar. Não, eu não vou falar o nome. Tem um cara que tá no... Não, fala o nome que eu tenho que saber pra minha segurança. Ah. Quem que é? Ah, esse eu sei. Nossa senhora, esse eu sei, cara. Putz. Esse é doente, esse eu já botei pra fora 500 vezes, não, o cara volta. Sabe outro? Fala outro, então. Tem um que tá com a foto de um cara que aprontou uma nos Estados Unidos. Quem que é? Eu não lembro o nome do cara, mas tá com uma foto do Yacht Rogers. Ah, eu sei. Não, eu sei quem que é esse cara aí, mas ele é doente também. É, mas ele tá... Ele ouve você. E vocês têm grupo no WhatsApp pra vocês trocar ideia? O que que é? Não, mas eu não sou amigo dos caras. Eu só tô no mesmo grupo. Olha que merda que esse programa virou, cara. Aí vocês estão vindo de lá da puta que pariu atrás do programa, é isso? É, tá vindo lá do esgoto da internet. Se bobear, meu programa tá rodando até lá na Deep Web, se bobear. Não, eu não cheguei a ver o seu, mas eu já cheguei. Sabe aquele bonequinho do Arthur Petri? Sei. Que é um bonequinho na privada? Sei. Aqui eu já cheguei a ver os caras postando uma foto na Deep Web lá. Ah, então quer dizer que aí o povo de lá escuta a gente, aí vem pra cá pra tocar o terror. Você tá risado ainda, né, seu vagabundo? Não sou vagabundo. Deixa eu falar pra você, aí vocês pegam, vocês ouvem só porque o programa é antifeminista, é isso que é o negócio? É, só 90% dos caras que, não, acho que é 100% dos caras que vêm de lá é por causa disso. Ah, entendi. Então é isso aí, né, então... Gostou da conversa? Não, não gostei não, eu quero que vocês... Não, mas tem que falar do incel ainda. Então vai, fala, o que você tem pra dizer sobre os incels, vamos lá. Os caras querem que você traga um pra fazer, sabe com aquele que você fez, tipo, da Real, do Miguel, do... Sei. Tipo, eles querem que você leve alguém pra fazer um de incel. Mas tipo, um programão assim, grande. Tipo, sugestão. Mas vocês querem que eu traga um incel aqui no programa? Sugestão. Tipo, aquele que o... Você conhece o Todo Dia Podcast, né? Sei. Ah, não, o Todo Dia Podcast gravou com... Aham, mas eles querem que você faça tipo aquilo. Não, mas eu posso trazer, só que o problema é que ultimamente eu tô muito corrido, mas... Aí vocês querem que eu grave o que com vocês? Contando o que? Tipo, alguém explicando mais detalhadamente. Batendo um papo? É, tipo aquele da Real, do Miguel, do Pua, daquele outro lá. Tá bom, então eu vou fazer, eu prometo. Sim, mas sem crime! Não, chama aquele um cara que acho que é bom se chamar, você conhece o Chimpa? Ah, não, eu já tô pra gravar com ele faz tempo, é o Renato Chimpa Souza. Não sei se é o nome desse, que é, o apelido dele é Chimpa. É o Renato Chimpa Souza. Ele é gente boa. Não, aquele cara ali é incelzão. Só que ele é petista. É, ele é, mas é incel. Ele é incel. E ele na eleição ele falou que o Bolsonaro ia botar a ditadura de volta no Brasil. Não, mas então o cara tá falando que é bom você levar ele. Não, mas não, eu trago ele. O Renato já tô trazer faz tempo, já eu vou trazer sim. Mas tem outros caras lá no grupo que eu participo que também acho que dá pra você levar. Que grupo que você participa, cara? Que grupo que é? Quer que eu faça o jabá? Não, fala o nome do grupo, vamos ver, às vezes eu conheço. Mas você vai censurar ou não? É o JPBF? Se for, eu não conheço. Esse é um dos que tá participando. Então, o JPBF é bom, não. É um grupo bom, não é? Mas tem. Eu tô no Incel Brasil. Ah, o Incel Brasil. Vocês têm grupo Incel Brasil? É, mas vai censurar ou não? Pode deixar. Não, não vou censurar, não. Pode deixa deixar. Vocês. Esse daí pode, daí se alguém quiser ir lá. Mas vocês falam de crime lá, não? Por quê? Não, porque se você falar de crime lá, você vai dar problema pra mim, ué. Eu não tenho nada a ver com esse grupo aí. Não. Eu não conheço ninguém, não sei de nada. Então pode censurar melhor. Não, mas aí vocês têm o Incel Brasil, entende? Aí vocês é um grupo. Aí vocês falam o que lá, vamos supor assim? Dá um exemplo assim de conversa que vocês têm. Solidão. Solidão? É. Mas isso aí o povo do JBBF também fala, ué. Fala de. De o quê? Ah, de. Sobre. É crime, né, seu vagabundo? Não é, mas é sobre. Sobre histórias. Ah, história dos incel? Não, história em geral. História em geral. Não, não, é isso aí, dá, isso aí tá bom. Deixa eu falar agora pra você. Aí, e a sua mãe sabe que você é incel? Não, ela não sabe o significado, mas se ela soubesse, ela ia falar, ele é. Sua mãe não fica pedindo pra você trazer uma namorada pra casa, não? Fica. Aí, ó, Gabriel, tá na hora de você mudar de vida, não tá não, cara? Não, fica no fórum pra sempre. Você quer ficar no fórum pra sempre? Querendo, não quer, ninguém quer. Então tá bom. Dá o último recado pros ouvintes aí. É. Último recado? Não, é. Não vou dar recado pros ouvintes, vou dar um recado pra você. Pra não parar com o programa que eu contei pros caras que ia participar e os caras falaram que era pra dar esse recado pra você. Que é pra você parar de viadagem e continuar com o programa. Não, o programa vai continuar, mas vocês param de ficar com essas doenças dos vocês aí. Vocês vão arrastar a polícia pra cá, caralho. Não, mas eu não tenho nada a ver com essas merdas que vocês fazem, essas cagadas que vocês fazem, não, cara. Você vai censurar o nome do grupo? Não, o nome do grupo eu vou deixar. Ah, não, não precisa. Tem fonte, eles analisam por todo mundo, então tem como o cara entrar. Como norme entrar. Então tá bom. Mas vocês têm que parar com essas conversas que vocês ficam criminosos. Mas, isso aí vocês vão dar polícia nisso aí, cara. Para com essa merda. Da polícia. É que você é menor de idade, você não vai rodar. Você vai pra Fundação Casa. Lá você vai ter almoço, janta. E você? Não, eu, se der merda aí, Nossa Senhora. Eu não, você. Mas tio, é entre 16 e 20, pode ser qualquer um. É, né? 16 e 20, né? Eu sei como é que é a história. Então tá bom. Beleza. Ô, Gabriel, muito obrigado aí pela participação. Você quer deixar um recado pros incel ou pra mim? Não, o meu recado é vocês parem de doença, pelo amor de Deus. Que eu não tenho nada a ver com o rolo de vocês aí. Tá. Cada um assumindo o BO, assim fica bom. Mas você gostou de eu contar por que apareceu? Pelo menos você gostei. Teve... Não, gostei, não sei, não, cara. Não falou, mas você não tava curioso por que tava ainda tava. Não. Aí eu admito. Você tá curioso, porque do nada começou a aparecer. Mas você ficou satisfeito com a minha resposta? Ué, satisfeito como, cara? Você acabou de falar que tem um monte de nego doente que tá vindo me escutar, cara. Não, satisfeito que você gostou, mas matou a curiosidade sua, por que tá acontecendo isso? Matou, agora entendi aí que é por causa que eu gravei lá com o rapaz, aí o rapaz tá traindo os doentes pra cá, é isso então? Você gravou com esse cara? Que eu falei? Não, gravei com... Você falou que o pessoal começou a conhecer por causa do... Não é por causa do antifeminismo. Não, sim, mas uma coisa liga na outra. Sim, mas o cara não tá gostando mais, tá falando que o cara tá virando norme. Entendi. Bom, então, tem mais alguma coisa pra falar, Gabriel? Não, esse daí é o Alô Ouvinte, né? É o Alô Ouvinte e tá todo mundo aí te ouvindo. Beleza, então eu falo que... Se você é incel, tenta procurar gente que nós vai acolher vocês. Cara, para com essas merda aí, cara. Vocês vão se fuder com isso aí, cara. Para com essa merda aí, tá bom? Obrigado, então tchau. É isso aí, ouvintes. É isso aí, Gabriel. E falou. Hoje nós temos aí um ouvinte que mandou e-mail dizendo que queria fazer uma gravação, bater um papo aí. Então hoje aí nós temos aí o ouvinte. Você quer falar seu nome real ou você quer usar nome fictício? É, pode falar o último nome aí, Rodrigues. Então estamos aí com o Rodrigues. Fala, Rodrigues, tudo bem? Tudo bem, salve, salve, confraria. É um prazer aí participar do programa. Rodrigues, como é que você conheceu o programa? Olha, eu tava, por algum motivo eu ouvi sobre o tema aí de MGTOW, fui parar no canal do tio MGTOW, e sei. De lá eu vi uma entrevista que você gravou com ele, aí de lá pra cá eu comecei a assistir praticamente todos, passei aí pela aquela conversa sobre balada com o Sol Negro, né, se eu não me engano. Passei pelo Alexandre Tasca, histórias lá com o Roger da Cidadezinha, o Zé Mobral. Assisti praticamente tudo aí. Queria primeiramente parabenizar pelo trabalho. Falar pros confrades aí darem valor. Programa muito legal mesmo, muito fora do que a gente vê aí geralmente no YouTube. Temas aí do cotidiano. Mas vamos fazer um censo aqui. É a primeira vez na história desse programa que nós vamos fazer um censo IBGE aqui com o ouvinte. Vamos pensar o seguinte: você ouve o meu programa aonde? Na sua casa? Geralmente eu ouço no trabalho, porque eu trabalho com TI, com programação, e aí geralmente eu não preciso lidar com o pessoal, atender cliente e tal. Eu fico mais focado mesmo na máquina, então. Pô, eu tô num esquema aí que eu não preciso falar com as pessoas. Como que é gostoso trabalhar sem precisar falar diretamente com as pessoas? É gostoso pra caralho, né, cara? Você não lida direto com o público, né? Mas você recebe demanda do pessoal que tá acima na hierarquia. Pessoal que te passa uma nova funcionalidade pra desenvolver, coisa assim, mas fora isso é bem fechado mesmo. É fone de ouvido e código. Então essa é a parte legal. Isso é bom pra caralho, bicho. Você não tem que ouvir papo chimpa, é uma delícia, cara. Eu tô numa parada dessa aí, cara. Sim. Eu tô ouvindo, tá sendo legal pra caralho, cara. Tô evitando papo chimpa, não tem que ficar ouvindo merda. É legal, cara. Bom pra caralho. Você é um puto do sortudo. Tem gente que tem perfil pra um perfil mais comunicativo, pra lidar com pessoas, vendas e tal. Já não é meu caso. Pelo que eu vi, não é o caso do pessoal que ouve o podcast aí, mas fora isso. Não, aqui é só a nata do Gardenal só. Para alguns. Deixa eu falar uma coisa pra você. Aí você tava procurando agora de MGTOW, por quê? Você teve alguma desilusão amorosa? O que foi o rolo? Não, não. Na verdade, eu tenho um relacionamento legal. E ouvi, assim, por acaso, é porque eu costumo consumir bastante conteúdo de política na internet. Então, foi... Os assuntos foram se misturando aí aleatoriamente, aí fui parar no canal do tio e conheci o tema lá, e aí fui dele, eu fui pro céu. E o relacionamento aí, tá bom? Tá firme? Sim, sim, conheci na escola. Eu acho que relacionamento são poucos hoje que tendem a dar certo, né, no longo prazo, e geralmente os de escola são o que eu mais vejo... funcionando aí, o pessoal consegue manter. A maioria dos meus colegas que tem um relacionamento duradouro conheceu ou na escola. Trabalho é meio complicado, né? Eu já ouvi vários relatos aí. Mas o meu tá firme. Mas você viu muita sacanagem sendo feita com seus amigos e tal? Ah, não. Os que eu conheço tem um relacionamento mais estável, não tem tanto problema assim. Enfim, os casos de desilusão eu fui introduzido aí no programa mesmo. Desilusão amorosa, sofreu alguma ou não? Forte ou não? Ah, não, eu comecei a namorar cedo, no último ano da escola, então conheci a minha atual e fui com ela. Fora isso, primeiro beijo foi com uma outra menina e uma outra loucura aí. Desilusão mesmo, daquela de te deixar pra baixo, eu nunca passei. Perdeu o cabaço com quantos anos? Se eu não me engano, 17. Ah, então perdeu a idade boa. Mais ou menos a média ali, né? Hoje em dia até mais cedo. Hoje em dia com 14, sei lá, 13. Mas deixa eu te falar uma coisa, vamos bater um papo que isso aí é interessante. Aí você tá namorando, bacana, você vai casar ou não? Olha, pretendo morar junto, mas pelos relatos que eu ouvi aí de casamento, fui até em outros canais aí, Raccoon. Foi um outro que você entrevistou aí, né, Dom Sandro. Sei. E esses relatos e até algumas histórias aí de família me desincentivam a casar, mas não porque o meu relacionamento tenha problema ou que eu acho que vá ter problema com a minha atual, mas eu acho que é uma perda, eu não sei como descrever, mas... É uma Matrix, né? Como vocês sempre dizem aí. Não é uma necessidade. Eu acho que se você tá bem com a pessoa, o importante é ficar próximo e um agregar na vida do outro. E aí não precisa de cerimônia. E eu vou mais ou menos nesse sentido. Mas deixa eu te falar uma coisa. A família dela tá pressionando você pra casar, essas coisas, ou não? Tá de boa? Não. Sempre tem uma piada ou outra, aquela indireta, mas nada... amigão, comeu tem que assumir, filho. Pois é. Mas eu acho que é isso. O importante... A gente pretende viver junto, sim, mas com algumas regras bem estabelecidas, né? Um respeitando o espaço do outro, um auxiliando o outro, e acho que dentro desses termos aí tende a funcionar. Tá, mas deixa eu falar agora pra você. Tudo bem, bacana. Eu desejo muito felicidade sua. Mas só fazendo um comentário: que mesmo se a mulher for uma santa, nossa, a mulher foi muito boazinha, o povo diz, e eu acredito que sim, que sempre tem aqueles famosos lá que são chamados de cheat tests, são onde a mulher dá uma jogada com você. Mesmo se ela for boazinha, não tô dizendo que ela não é boa, sim, mas ela dá uma jogada, ela dá uma testada no camarada. Você já sentiu, assim, da sua companheira, alguns testes, algumas coisas, assim, querendo testar você pra ver até onde a sua paciência ia, alguma coisa nesse sentido? Ou você nunca sentiu isso, nada? Olha, eu ouvi alguns casos aí no programa desse tipo de situação, mas comigo nunca consegui identificar. Eu acho que é até um problema que o pessoal pode passar ouvindo muita história de desilusão e não ouvindo uma história... que funcionou, digamos assim. O pessoal fica com uma visão meio deturpada, achando que toda mulher é um problema. Na verdade, todo mundo tem problema, né? Todo mundo pode te prejudicar, isso independente de gênero. E eu acho que hoje em dia, por mais difícil que esteja, por conta de feminismo e tudo mais, ainda dá pra achar aquela exceção, famosa unicórnio, né? Lá no mundo MGTOW. Eu acho que ainda dá pra encontrar, sim. ser uma pessoa humilde, que te respeite a sua maneira de ser, né? Não tente te moldar. Que seja minimalista, não. A menina que você tá é humildezinha? Sim, sim, ela, a gente veio de escola pública e tal, a gente quando sai costuma ser bastante econômico, cinema, esse tipo de coisa. E come uma pizza junto, sem ostentação. Eu acho que é mais ou menos isso. Fala uma coisa pra mim, agora só a última pergunta sobre isso, porque depois nós vamos entrar no assunto mesmo que eu vou te perguntar. Beleza. Última pergunta sobre isso aí. E a questão da vamos por assim, eu sei que é um tema constrangedor, mas é porque isso aí é importante, Rodrigo, porque tem muita gente te ouvindo que tá num relacionamento e tá confuso, então esse tipo de relato é importante. Eu quero que você entenda que a pergunta que eu vou fazer pra você tem sentido. Sim. A vida sexual, como é que tá assim, a qualidade sexual? Porque eu sou um dos defensores, e que sempre bate na tecla aqui, que a vida sexual, a cama, ela é como se fosse um relatório. Ela vai dizer pra você como é que tá a relação, como é que tá a questão da vida sexual sua, tá boa, tá mais ou menos, caiu, tá como é que tá? Olha, até agora, quase 5 anos aí de relacionamento, vai muito bem. E a gente não se vê todo dia, eu moro sozinho e vejo ela... Isso é bom, né? Fim de semana, isso é algo muito bom, por isso que eu pretendo manter aí uma distância, não, eu não diria distância, mas respeito do espaço um do outro. Eu acho que não acredito muito em grude durante a semana, acho que tem que ter, cada coisa tem seu momento, mas vai muito bem também, até por isso, né? Talvez até pela idade também, mas eu acho que essa sua tese aí do termômetro é válida. Certo, bom, o Rodrigues, você fez a seguinte afirmação no e-mail. Você falou que você gostaria de vir no programa para contar sobre mudanças positivas que você está fazendo aí no hábito. Oi, caiu, pode continuar. Tava lendo o e-mail, né? Bom, o Rodrigo, você fez a seguinte afirmação. Você falou que no e-mail que você mandou pra mim, você falou que você queria contar sobre alguns hábitos positivos que você tem feito aí na sua... Caralho, pera aí. Costela, psiu! O cachorro aqui. Você falou que você tem hábitos positivos aí que você tem adotado na sua vida, que você tem tido bons resultados e que você queria contar pros ouvintes. O que você tem feito de diferente aí na sua vida? É uma recomendação que eu faço para todo amigo e considero aí todos os ouvintes do programa amigos, apesar de não conhecer. Mas assim, o que eu recomendaria? Primeiro é isolamento. Não isolamento em relação a ser antissocial ou qualquer coisa assim, mas começar a olhar para dentro, não querer mudar o mundo. Acho que leitura, se tiver a oportunidade de morar sozinho, é válido. Para mim isso foi uma experiência bem legal. Tinha bastante conflito em casa, bastante problema assim de desorientação mesmo do que eu gostaria de fazer na vida, e ter oportunidade de ir morar sozinho foi muito bom nesse sentido. Até amadurece, né? Aprender coisas básicas do dia a dia e poder organizar seu tempo. Eu acho que isso é um hábito bacana que eu recomendaria aí para os ouvintes. Acho que educação financeira é algo muito positivo também, mesmo que não se tenha dinheiro hoje para investir, e ir aprendendo como o mercado financeiro aí funciona é muito positivo. E acho que os ouvintes puderam ter exemplos disso aí nas histórias do Roger, do Zé Mobral. Sair fora da caixa um pouco nessa parte de investimento, pesquisar sobre Tesouro Direto, CDB, renda fixa, LCI, LCA, e depois, quando estiver avançando mais, ações, criptomoeda, esse tipo de coisa. Mas no momento você tá investindo. No momento você tá investindo sua grana. É uma outra recomendação até. Pegue seu salário e vive uma... Eu sei que no começo é difícil, mas tem um estilo de vida aí minimalista. Essa questão de vida financeira eu percebi que é muito questão de hábito. Então uma coisa que funciona bastante pra mim eu ouvi até no Mestre dos Centavos aí, ele dá essa recomendação também, que é o que eu já adotava, separar no início do mês, primeiro gasto com você mesmo, que é separar o dinheiro que você vai investir, viver uma vida minimalista, não, sem ostentação, e aprender sobre esse mercado aí, que é a única forma lista de chegar em algum lugar aqui nesse país. Até por esse caminho é difícil, né? Mas é o que nós temos. Tá, mas aí vamos lá. Hábitos saudáveis que você falou. Então, por exemplo, procurar a economia, se isolar para buscar um alto entendimento. Quais outros hábitos bacanas? Vamos lá, faz mais alguns hábitos bacanas que você tem adotado na sua vida e tem sido bons resultados. Olha, eu acho que leitura é muito, muito positivo. Tem muitos problemas aí que a gente imagina que não tem solução. A gente fica tentando entender como que a sociedade funciona. E às vezes leitura ajuda muito nesse sentido. Se você for dar uma olhada em Nietzsche, for dar uma olhada aí em Freud, em Platão, você vai entender muita coisa que é, nessa loucura aí do dia a dia, de fake news, enfim, fica um pouco difícil de entender, e livros muitas vezes ajudam, né? E até uma forma de sair um pouco dessa loucura de vício aí, de rede social. Eu acho que isso aí é perigoso, e leitura ajuda bastante nesse sentido. E eu acho que praticar esporte também é meio que o senso comum isso daqui, mas passar pro ouvinte que é real. É, Poder do Hábito é um livro muito bom que fala sobre isso. Uma vez que você cria os hábitos, você vai no automático e vai num caminho positivo. Então, frequentar academia, se não tiver grana, uma corrida aí na rua, bastante leitura, bastante educação financeira, saber gerenciar o dinheiro e não achar que todo relacionamento é um problema, toda mulher é perigosa. Hoje em dia é muito complicado mesmo, feminismo e tudo mais, mas ainda dá pra encontrar uma companheira legal. Não que você tenha que sair buscando por isso, eu acho que em alguns momentos da vida é bem razoável você se isolar mesmo, que foi o meu primeiro conselho, né? E primeiro se entender com você mesmo e depois eu acho que esses ensinamentos que vocês passam aí, esses exemplos são bastante didáticos aí para os ouvintes não caírem em algumas armadilhas, né? E eu falo isso pensando naquele programa Cilada lá, que eu achei muito engraçado. Feia coisa, rapaz. É complicado. Mas é isso, Hernani. Com relação a esse ano aí, quais são as metas aí até o final do ano? Então, todo início de ano eu crio uma planilha aqui com algumas coisas que eu quero fazer. Eu pego mais ou menos o meu salário, coloco uma meta aí de economia e vou aplicando aí nos produtos que tem aí no mercado financeiro. Aí tem bastante conteúdo nisso na internet, tem Primo Rico, tem André Bona, esses caras são muito bons. E praticar exercício, academia está sendo muito legal para mim. Eu acho que muitas vezes você pensa nessa questão de atividade querendo, com o objetivo aí de impressionar, de ostentação mesmo, de imagem, né? Mas é uma coisa que faz muito bem pro seu psicológico. E tô conseguindo aí manter um padrão legal. E questão do trabalho também, evoluir. Minha área é uma área que dá bastante espaço para ser autodidata, né? Hoje em dia a faculdade e tal tá bastante complicada e educação online assim é uma coisa que tá ganhando bastante espaço, então eu tô gastando um tempo com isso também. Leitura é o que eu mencionei, tô com uma meta de livros aí, uma quantidade, mas tô bem abaixo, uma coisa que eu preciso melhorar, preciso tentar ler mais e consumir menos besteira na internet, né? Parei de acompanhar um pouco política, porque aqui no Brasil é meio que um entretenimento, é uma grande novela, né? E é claro que é importante você se informar aí do que no país, no mundo e tal, mas é meio que viciante isso aí, você fica meio vidrado e acaba virando um torcedor aí no mundo da política. Então, tentando me afastar um pouco disso. E você estressou muito com político ou não? Ah, bastante, principalmente época de eleição aí, colega esquerdista no trabalho. Chegou a ser perseguido? Olha, eu não diria perseguição, mas infelizmente a censura, a esquerda ela põe uma censura pra gente, né? Se você falar uma palavra ou outra ali incorreta, fora do politicamente correto, o pessoal já começa a te olhar estranho, aí você tem que ter cuidado pra não ser queimado no trabalho. E principalmente aqui em São Paulo, lá no centro, é onde os progressistas estão concentrados, né? Pra fazer a patrulha ali, e o pessoal é realmente fanático. Então, se você não tomar cuidado aí, você tem que saber que você tá no círculo certo aí pra falar algumas coisas. Não que tenha qualquer discurso de ódio ou coisa assim que eles acusam sempre, né? Mas é, hoje em dia falar o óbvio virou pecado e tem que tomar cuidado. Ah, como é que tá a questão da, vamos supor assim, da área de TI, dessas coisas? Por exemplo, pessoal, seus colegas de trabalho falam de política, o esquerdismo já chegou na área de vocês, como é que tá a situação? Ah, eu diria que é uma das áreas que mais tem progressista, pessoal cai nesse. Você sabe por que eu acho que você tem razão? Porque esses nerd bobão, mongolão que tem hoje em dia, que eu inclusive fiz um texto tirando sarro disso aí, eu quero ver se sai um blog do Sociedade Primitiva, cara, que eu tenho bons textos, modéstia à parte, sem querer ser bom da boca, e tem texto de ouvinte também pra postar legal lá. Deixa eu falar agora pra você, eu tava falando desses nerd mongolão que surgiram agora, surgiram de uns 10 anos pra cá, mongolão, que usa barbinha, ó, clean e fica com a boca aberta, tira foto com a boca aberta. Camisa do Avenger. Camiseta de super-herói, mongolão. Esses caras são tudo do TI. E esses caras são, primeiro, eles são tudo feministas. Segundo, eles são tudo mongol, bobo, que eles acham que eles são muito... Eles usam termo em inglês pra parecer que eles são mais inteligentes, já viu? Eles fazem piadinha em inglês, porque eles acham que só eles sabem as piadinhas, só eles sabem as referências, eles são muito inteligentes. E esses mongolão são tudo da área de TI. Então eu acho que o que você tá falando tem sentido sim, Rodrigo, porque é tudo da área de vocês aí, esses mongolão. E esses caras são tudo cabeça vazia, nego chimpanzé, mongolão, cucão. É, então, tem as exceções, Hernani. Tem um pessoal que é libertário aí, que é contra o Estado. Inclusive me coloco nesse nicho aí, sem ser radical também. Mas tem, ou o pessoal é libertário, ou o pessoal é esquerdista, pessoal radical mesmo. E não sei, teria que fazer uma análise aí freudiana do que leva o pessoal a entrar nessa vertente aí, mas realmente você tá certo. É, até sei o que é, mas aí é muito, muito complexo. Deixa eu falar uma coisa pra você, pra terminar aí. Faz uma última mensagem agora pros ouvintes que estão escutando aí, pessoal que tá indo pro trabalho, pra faculdade, que tá berrando aí. O que você tem pra dizer agora aí? Um último recado pros ouvintes. Bom, eu acho que essas dicas aí que eu coloquei é o que funciona pra mim. Eu não posso dar diretrizes aqui pra vida de todo mundo, mas eu vejo que tem um senso comum aí que geralmente todo mundo sabe, mas poucas pessoas seguem por conta dessa questão do hábito, né? Então eu indicaria esse livro aí pro pessoal, O Poder do Hábito, quem puder ler. E cria os hábitos corretos, que uma hora vai virar automático e você vai pro caminho certo. É buscar educação financeira, mesmo que você não tenha dinheiro hoje para investir. Quando você chegar, você já vai saber qual o caminho você precisa trilhar, a ação. Enfim, é um mundo muito complexo e acho que vale a pena estudar um pouco, que é uma coisa que a gente não tem na escola, né? Infelizmente. É o que mais faz falta aí na vida. E eles ensinam um monte de bobeira, o que precisa eles ensinam, já viu? Exatamente. Os ensinamentos da vida a gente tem que aprender apanhando aí na rua mesmo. Eu sempre falei isso, né? Escola tinha que ensinar direito, pra você saber se defender. Pô, você sai do ensino médio, você não sabe nem abrir um pequenas causas, uma empresa roubar você não vai saber abrir um pequenas causas, abrir um processo. Pô, isso tá errado, cara. Não sabe nada. E quem tem uma família estruturada ainda, tem um pai e mãe do lado pra orientar, ainda consegue se safar disso, né? Mas quem não tem, tem que sair apanhando aí no mundo e aprendendo com as lições. Você apanhou muito? Olha, um pouco, mas uma coisa que eu acho legal é aprender com erro alheio. Então, né, seu filho da mãe? Muito... exato. Os erros do Hernani aí são didáticos pra mim. Desilusões amorosas, histórias de vingança. Então tô tendo muito ensinamento. Por isso que eu até te parabenizo, porque não só você tá dando um conforto pra quem já passou por situações aí ruins, como tá orientando o pessoal que não passou pra não entrar em algumas situações perigosas aí. É isso aí, Rodrigues. Rodrigues, questão de... Última pergunta do programa aí, dessa conversa nossa aqui, com relação a degeneração, a tudo. Você tá morando, você pode falar a cidade ou a região que você tá morando ou não? É a Zona Sul de São Paulo. Ah, você mora na cidade? São Paulo? É, no centro, mas não é num local... Caralho, mas assim, então você tá na cidade da degeneração. Aí a coisa tá feia, hein? Sim, sim. Eu trabalho num bairro que é só menina de cabelo azul. É o pessoal empoderado com camisa de super-herói, então... Você não tem vontade de sair daí não, cara? Aí é uma zona desgramada, cara. Ah, é, mas a minha área, infelizmente, ela tem muita oportunidade aqui, né? Então é... Bairro mais distante, assim, é muito difícil. Então, ou você encara aí um transporte, e tá ficando cada vez pior aí na cidade, trem, ônibus, etc. Ou você mora ali mesmo e vê a degeneração de perto, né? Não tem muito pra onde correr, não. Ô, Rodrigues, o povo aí de São Paulo tem muito doente, né, cara? O povo trepa na rua, caga na rua. O povo daí é meio perturbado, né, não, cara? Olha, com algumas exceções, eu diria que em geral a regra é essa mesmo. Eu não consigo ir em São Paulo e tomar uma cerveja num bar. Eu não consigo, porque o povo paulistano tinha que fazer um estudo sobre o povo paulistano, que o povo paulistano ele tem uma outra cabeça. Vocês conseguem ver a miséria na rua, vocês conseguem ficar... Não, eu não tô criticando, tá, Rodrigo? Não tô criticando você. Mas eu tô dizendo que o Sim. paulistano, pra ele sobreviver... Ele precisa se acostumar a ver a miséria na frente dele e fica de boa. Sem, tipo assim, não afetar o seu Sim. dia. Aí, por exemplo, eu, Hernani, não consigo ir em São Paulo e tomar uma cerveja no bar, porque de 5 em 5... Não, que 5 em 5 minutos? De 3 em 3 minutos vem um cara. Moço, me dá um salgado. Moço, me paga uma coisa pra beber. Moço, me dá uma coisa pra... Eu tô morrendo de fome. Você não aguenta, cara. Passear em São Paulo, pra mim, é um negócio extremamente estressante, cara. É, por um lado... Até que dá pra entender essa indiferença, porque virou tão comum aí, infelizmente, né? Miséria e tal, o pessoal pedindo aí, abandonado na rua com criança. É tão comum que se você não tiver um certo nível de indiferença, não tô falando que você tem que sair aí de nariz empinado, nem nada disso. No que for possível ajudar, situações que você vê ali que dá pra você... Que dá pra você ajudar, então segue em frente. Mas na maioria dos casos, se você parar aí de esquina em esquina e desembolsar uma nota pro pessoal, você vai você vai sair sem nada, porque felizmente a miséria aqui no país, e é um contraste, né? No Rio de Janeiro tem bastante isso. Num lado da favela, no outro é aquele condomínio de gente chique, então é o contraste aí, o pessoal se acostuma e fica indiferente mesmo. Mas em São Paulo, essa crítica aí é válida. O pessoal vive muito de aparência mesmo. É a dureza. O pessoal tá apoiando causa social na internet e o mendigo da esquina, o pessoal não ajuda. É assim mesmo, falou certinho. O povo paulistano é dureza. Mas é um povo muito bom. É complicado. É, na maioria é bom, sim. É isso aí. Já foi no jogo do Juventus ou ainda não? Juventus paulistano? É lógico, pô, time daí, massa, não, pô. Eu sou coringão, Hernani. Já fui em alguns jogos aqui em Itaquera, mas ultimamente o futebol tá deixando a desejar também. Se assiste uma Champions League, aquele jogo emocionante, média aí de 4 gols por partida, chega aqui e é sempre aquele 0x0 sonolento. É o Carrilho fazendo um gol, aí põe um time na defesa. Aqui a regra do futebol é diferente, é não levar gol e não perder. Lá fora é fazer gol e ganhar, então... Complicado. É isso aí, Rodrigues. É isso aí, ouvintes. E falou! Falou, valeu!